querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Hoje se querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Os políticos procuram novamente a população. É hora de votar, a votar. Mascarados e fantasiados de mocinhos, fazem de tudo prometem. Mas por trás das fantasias são verdadeiros vilões, que só lutam pelo povo em época de eleições. Essa história eu já vi e já ouvi falar. Comícios, carreatas e coisas desse tipo. Promessas, promessas e soluções para os problemas. Talvez para esses caras a mentira seja um lema. Faz parte de um esquema de ganhar dinheiro fácil, dinheiro suado da população, sofrida e enganada por esses canalhas que tentam se esconder atrás de TV. Através de mentiras e calúnias pode crer. Salvadores da pátria, assim devem ser chamados. Só que mais uma vez, o povo vai ser enganado. Querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Hoje se querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Nós só queremos que seja viável morar embaixo do teto, que seja de concreto, e que a saúde do povo não seja ignorada, tratada de um modo como se fosse uma piada, como já é feito com o ensino público. Quanto menos instruídos houver, melhor para os políticos. É ou não é? E sem falar dos empresários espertos, que pagam o que querem pela mão de obra, certo. Nós precisamos de saúde, educação e moradia. Respeito por parte daqueles eleitos por nós, que prometeram e deram esperanças ao povo. Passados tempos, olham eles de novo. Mas promessas são feitas, mas são as antigas, ainda não foram cumpridas. Poxa vida, não dá pra acreditar, só me resta falar. O povo foi iludido e novamente esquecido. Querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Hoje se querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Querem porque querem, que querem, porque querem, porque querem, querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem, porque querem, porque querem, querem porque querem, que querem tirar. Enquanto nada mudar, vamos continuar a trabalhar de graça para os engravatados que estão sentados frente de papeladas, dando gargalhadas do pobre trabalhador. E também seremos enganados novamente pelos políticos mal intencionados, como sempre fizeram, como sempre vão fazer, a não ser e nós tomamos uma atitude, botando a massa cinzenta para funcionar, não se deixando enganar por baixos salários a troco do teu trabalho. É o que quer a maioria dos empresários. Nós já estamos cansados de mentiras e promessas, pois os prejudicados sempre fomos nós. Vamos dar um basta nessa situação, vamos exigir o que é de nosso direito, pois afinal de contas merecemos mais respeito. Querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem tirar. Querem porque querem, que querem tirar todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos. Todas as nossas vantagens, todos os nossos direitos.